Ouço meu Senhor dizer: tuas forças devem estar, nada podes merecer. Eu te dou a salvação, a ti, Senhor Jesus. Velho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Sim, eu venho a ti, Senhor, tua graça receber. Infinito é teu amor, sem limite o teu poder. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Pela fé em ti, Jesus, recebi perdão e paz. Tua graça lá na cruz a minha alma satisfaz. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Estou em aflições, tu és meu consolador. Quando exposto às tentações, meu auxílio e protetor. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada lá na glória cantarei, tu és.